Capítulo 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal. Como o servo que anseia pela sombra. Como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso: quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviram-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto? Ou algum monstro marinho para que me ponha sob vigilância? Penso: na cama encontrarei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhe dês tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dá-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei.